Then a boy there. Do pau comer. I can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today because of the Strokes. Tape, it's just great. Great to be at the Ronca Ronca program. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando. No dia 5 de agosto de 2008, Jumboteco já desgarrado do solo e galgando parâmetros. Que nem o nosso queridíssimo Sebastião Lazzaroni costuma falar, né? Muitas atrações na edição de hoje. Vamos mostrar, Nandão, a primeira gravação que chegou respondendo ao nosso pedido para que a nossa torcida gravasse, do seu jeitinho, uma versão de Space Oddity, do David Bowie. Que beleza! Uma coisa de maluco, meu amigo. Jumboteco galgando parâmetros, e sempre bom dizer que estamos ao vivo para Belo Horizonte 93.9, em frequência modulada, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Rio de Janeiro 102.9, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9, de onde vem a gravação do David Bowie, e Vitória Vex em 105.7. Ao vivo e por oifm.com.br para todo o planetinho. Boa noite, Eduardo. Vamos começar com o quê? Vamos começar com Tommy Boy's Big Mistake. Genie, start the engine. It's a good night that I know. Yeah. Are you drunk? Am I talking? Do you need me? Do I know? No. You don't lie. Ever lie. Gotta go now, take a ride. Yeah. Tommy Short, didn't mean to, now I know. Yeah. Won't take long, I ain't strong, but is it something can't control? Gotta go now, take a ride. Mm-hmm. bing, bing, bing, bing, bang. Gotta go now, take a ride FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. O negócio é curtir o som sensacional dos Tais. Ronca, ronca. Anger. Cá estamos com Eduardo Mota do Brasil, uma das figuras mais pedidas pela nossa torcida, amigo nosso. De muito tempo, já fizemos vários programas que ficaram na lembrança. Nossa torcida, Nandão, é testemunha de como as pessoas cobram, né, toda semana a presença do Ed Mota aqui. E hoje nós temos essa alegria ao vivo de receber Ed Mota. E além de tudo, mostrando, não sei, pode ser com exclusividade, o seu novíssimo disco aqui no fundo. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, senhor. Tudo certo, Vossa Senhoria? Agora, coisa ótimo. Linda, né? Como sempre, é uma alegria total, tocando aqui, sempre ótima companhia, Jack Nitzsche, tudo ultra incrível, né? Gabo Zabo e tal, né? O Ed tá falando o que nós já mostramos, então é sempre bom informar também que as músicas que nós estamos mostrando no programa de hoje, a ordem delas você encontra amanhã no site da UFM, ufm.com.br. Programa totalmente ao vivo, a gente não tem muita noção do que vamos mostrar a seguir. Mas enfim, as linhas da UFM completamente escancaradas para a nossa audiência participar do programa, perguntando alguma coisa, tirando alguma dúvida, querendo saber do Ed, antes que ele fale alguma coisa, desse seu novíssimo disco, seu nono disco de carreira, intitulado Não à Toa, Chapter 9. You don't lie, ever. Não teremos promoções, né, Nandão? Não. Vamos colocar todas as linhas da OFM única e exclusivamente para a nossa torcida em todas essas cidades e todas as outras que captam o som da UFM para participar do Ronquinha e gozar da presença de Eduardo Mota do Brasil. Como é que a torcida participa? Chega no nosso site no ufm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe. O Rodrigo tá perguntando, Rodrigo Nips comentando, já que o Ed Mota, o grande Ed Mota, tá aí, vocês podiam tocar Tony Tornado. Ah, é. Ah, né? De repente, quem sabe, né? Bacana. É. E também é bom informar a nossa audiência que o Ed trouxe um violão. Isso. E que até meia-noite ele vai empetrepar alguma coisa alguma assim. Alguma coisinha, um que parabéns ninguém... pra você. É, alguma coisa. Exatamente. Gotta go now, take a ride FM. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Yeah. Dubbing you crazy. Segura essa, Eduardo. Já que você gostou da rapaziada. Muito legal. Né? A voz que nós ouvimos antes, muita gente deve ter reconhecido, é o Anthony, do Anthony and the Johnsons, a banda Hercules and Love Affair. Vamos falar Hercules, fica mais fácil, né? Bacana, muito bom. É. Muito bom. Só, é um clima. Sabe o que isso me lembra? Principalmente essa música que eu toquei terça-feira passada. É aquela banda do Kid Creole and the Coconuts. Ah, o Kid Creole and the Coconuts, que é maravilhoso, né? Não lembra um pouquinho, não? Tá na molde esse mês, né? Do Augusto Darnell. Augusto Darnell. Por falar nessas figuras, o Ed estava dizendo que o Donovan, que recentemente esteve aqui, né, musicalmente em disco, com o Sunshine Superman, está no Brasil. Está no Rio. Está no Rio de Janeiro. Está no Rio e está fazendo uma turnê junto com o David Lynch, que eles fizeram. Ontem teve uma apresentação dele no Projac, para tipo um show fechado. Com, eles estão nessa organização de meditação coletiva e tal, um negócio interessante que eles estão fazendo. Super cabeça, né? Ultra. E aí, tipo, eles vão viajar o Brasil todo, vão pra Belo Horizonte, acho que eles vão pra Porto Alegre, pra várias cidades do Brasil. E hoje eles estão aqui na cidade maravilhosa. Pô, de repente eles estão ouvindo o programa, né? Pô, Eduardo. Eduardo, where are you, Eduardo? Chega aí, pô, Donovan. Antes da gente mostrar com mais detalhes o disco do Ed, que já ouvimos essa música, totalmente rock and roll, anos 70, que certamente muitos devem ter estranhado, era o novo disco do Ed mesmo, né? Sim. Porque você chegou com essa música, sobretudo, né, com uma outra vestimenta. E nós vamos mostrar, se não o disco todo, muitas músicas do Chapter 9, esse novo disco do Ed. Então, as linhas da UFM estão abertas para a nossa torcida perguntar, e mais adiante a gente vai, né, ter detalhes de como o Ed gravou o disco inteiramente gravado por ele, todo cantado em inglês, é isso? Todo cantado em inglês. Enfim, Nandão, vai pilotando aí a participação da nossa torcida, tá? Sem dúvida. E junto com o disco Chapter 9, o Ed evidentemente trouxe algumas pepitas de sua discoteca, que tá muito reduzida, pouco disco pra caramba. Eita bodega, que coisa. Ele diz que a cada dia chegam dois do eBay. LP, né? CD não. Hein? Puta que pariu. Isso é doença, tipo, é uma doença. É a pior catapora, né, cara? Mas você trouxe o Spirit, que é uma banda espetacular. Um tremendo guitarrista que passa muito pouco aqui pelo Ronca Ronca. É, o Spirit do Randy California, grande, que era amigo do Hendrix, né? Um cara que teve uma importância assim grande na história do rock, que é pouco falado, o Randy California, né? Até, sei lá, Jimmy Page mesmo era super ligado no Spirit, né? A sonoridade de guitarra do Randy California. E é uma banda que tinha uma estética diferente das outras bandas dos anos 70, que a imagem do Spirit era centrada no padrasto do Randy California, o baterista Ed Cassidy, que era um baterista de jazz. Então, no momento que estavam todos de cabelão, todos hippies e tal, a grande imagem do Spirit era um careca, um senhor careca, enfim, passando uma imagem meio Ivor Cutler, assim, meio anos 80, essas coisas, né? E desse disco, que é o 12 Dreams of Dr. Sardonicus, né, que é tipo é o divisor de águas do Spirit, né, tem momentos ali que parecem coisas, sei lá, década de 80, que estava falando até visualmente, mas no som também, né? E é considerado um dos discos, né, como você disse, muito pouco compreendidos, né, e muito pouco alardeados, né? Considerado um dos discos psicodélicos mais importantes de todos os tempos, né? No sentido da produção, desse som todo. Vamos ouvir então o Spirit? Spirit. Ronca, ronca. Oi, FM. My head. Vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim falando, dependendo do estilo de música, a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado, de uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1:30 da tarde, toda cozida, com milhares de pessoas. Tá? O vinil é meio isso, sabe? Aproveitar esse funk nigeriano aqui ao fundo para dizer, Nandão, que o programa hoje é repleto de alegria, né? Não só pela presença do Edmota, como também logo logo vamos mostrar a primeira gravação feita pela nossa torcida do Space Oddity. E hoje anuncio oficialmente, falei dele sábado lá no Estrela da Lapa, anuncio oficialmente que no dia 6 de setembro, na próxima edição da Festa Ronca Ronca no Estrela da Lapa, nós vamos lançar o primeiro CD do Ronca Ronca, com músicas gravadas aqui, nesse estúdio onde o Ed está, e lá no Estrela da Lapa, e mais o tema do Ronca Ronca. São 9 faixas. Tema do Ronca Ronca, Amor Líquido com Binário, Emoriô com João Donato, Tranquilo Cassinho Mais Dois, Faroeste, Sunny Pitbull, A Lenda, Palmolão Blues de João Brasil, Na Maior Alegria do Fino Coletivo, Dallas do Canastra e Dá um Beijo na Boca Dele, do nosso queridíssimo Rogério Skylab. Nessa festa do dia 6, véspera de 7 de setembro, tem um negócio de independência aí, né? Na festa, no lançamento do disco, o Ronca Ronca contará com o auxílio para lá de luxuoso de 3 dos integrantes desta guia de rótulo, que é ela que eu tô lendo. O Cassim, o João Brasil e o Skylab darão cada um set como, como Djalma. Que isso? Manja Djalma, né? É mesmo? DJ, Djalma. Já ouvi falar. Exatamente. Então, Cassim, Skylab e João Brasil estarão fazendo o som com a gente no dia 6 de setembro no Estrelinha, certo? Oi, FM. E aí, rapaz, como é que tá aí, o negócio aí, pá, é, maluca é, tama é, aí tama é, de matar e tá pra derrar o suco é. É muita pressão, né, cara? Vem cá, o Eduardo... De onde vem isso, cara? A origem é bom a gente não falar. Tem como repetir isso aí, pelo amor de Deus? Tem. Não, pelo amor de Deus, cara. É, lógico. Como é que é isso? E aí, rapaz, é, como é que tá aí, o negócio aí, pá, é, maluca é, tama é, aí tama é, de matar e tá pra derrar o suco é. É muita doideira, né, maluco? Tapa 10 reais, suco aí. Não, não, bota pro Eduardo conhecer, não sei se ele conhece, Pederneiras. Conhece Pederneiras? Na festa da uva, hein? Não, deixa eu ouvir. Ivo viu a vulva, o Pederneiras viu também, lá. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Vai lá no seguinte, Pederneira estava ao vivo na televisão, não sei de onde. Numa Rio Grande do Sul. Hã? No Rio Grande do Sul? Caxias do Sul. Caxias do Sul, numa feira de uva lá, não sei o que, o senhor todo engravatado, bonitão pra caramba. E ao vivo, né? Vamos agora ao nosso correspondente, Pederneira, não sei o que. Bom, e aí ele chega um câmera, vem aqui, não sei o que, babá. E pega o cacho de uva, maluco. O cara toma uma descarga elétrica, cai duro, cai pra trás. Mãe! É mesmo, cara? É. Bota de novo pro Eduardo. E o Pederneiras era o câmera que tava acompanhando. Essas, mais de mesa. É. Olha lá. Aqui do lado, Pederneiras. Ó. Aqui, por exemplo, tem. Tinha, né? Ai, ai! Que isso? E a imagem volta pro estúdio, né, maluco? A apresentadora não sabia onde se meter, né? Mas enfim, Eduardo, nossa torcida já participando freneticamente do programa. Tem já logo uma pergunta pro Ed? Tem. O Ricardo Queiroz perguntando: querido Edinho, meu brother, quais os grandes nomes da Soul Music atual, de repente você destacaria? Tem alguma coisa? Ou só tá na parte funda da piscina ali, da década de 60? Tem a parte funda aí, tem a parte funda aí. Como é que é? Absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim, né? Vocês estão com vários leaks meus gravados aí. Lógico. E hoje em diante, então, você não tem a menor noção de quanto. O homem vinheta. Que loucura, hein, cara? Aproveitar esse funk nigeriano aqui ao fundo enquanto o Ed procura uma resposta para essa indagação. Era o que mesmo? Eu esqueci o que era. Ah, não, o lance do soul. É, novidades, né? Mandar um abraço pro Rodrigo Leão, nosso amigo de muitos anos em São Paulo, totalmente sintonizado no Ronca Ronca, como toda terça-feira. Mas, hein? Rodrigão, que era da MTV, não é? Passou por ali, é. Tem mais história que o Walt Disney, né? Então, poxa, de hoje, eu acho interessante o trabalho que faz Sharon Jones in the Dap Kings, assim. Mas, sei lá, eu gostei mais desse lance que eu ouvi agora aqui. Esse lance do Hércules, adorei isso aí. Achei isso muito interessante isso. A rapaziada da Sharon Jones, o Dap Kings, o pessoal de metal, gravou com Al Green, né? O disco novo do Al Green. O disco novo do Al Green produzido pelo cara do Roots. Pelo Questlove. O Naipe é a turma da... Que também foi chupada lá pro disco da Wine. Da Wine, né? Winehouse. Mas enfim, Ed, estamos aqui com mais uma música do Chapter 9 para mostrar para a nossa audiência. É, como nós falamos aqui rapidinho, um disco totalmente gravado por você. Disco cantado em inglês. É, de repente, para levantar aqui essa peteca, a gente falar um pouco disso, dessa produção que você fez, e nós temos muita gente conectada no Ronca Ronca que trabalha com música, né? Uma garotada frenética ouvindo o programa, que sonha ter uma banda, ser músico, gravar, ter uma história musical, né? Esse negócio de gravar o disco sozinho já vem de cara? Ou você começa a gravar e fala assim, porra, não vou chamar ninguém pra fazer essa guitarra, não, eu vou fazer. Foi isso, foi exatamente isso. Isso o quê? Isso que você tá falando, a segunda opção. Ah, é? É, eu não tinha a ideia de gravar um disco tocando todos os instrumentos. Desde o meu segundo disco, eu tinha feito isso com Bombom, o Contrato com Deus. Na verdade, esse disco, eu entrei no estúdio pra fazer uma demo tape, né, a famosa fita de demonstração. Que eu sempre faço isso pra mostrar pra banda, ou pra quem, enfim, quem for gravar o instrumento naquela faixa e tal. E eu entrei no estúdio da Trama em São Paulo, porque eu fiquei um período em São Paulo, morando quase um ano em São Paulo no ano passado. E aí comecei a gravar a demo tape tocando a bateria, baixo, piano e guitarra. E eu comecei a não me acostumar com aquilo, mas eu falei, olha, eu acho que tem algo muito particular aqui com isso. E o João Marcelo, ao contrário da maioria dos executivos de gravadora, é um cara que apoiou completamente isso. Na verdade, a ideia veio até dele. Ele que falou, não, cara, você tem que usar essas bases que você já tem. Então, uma coisa engraçada que quando eu li a matéria que o pessoal escreveu aqui no Rio, que tinham, enfim, escutado meu disco antes, né? Então... É, porque teve um negócio de propaganda de absorvente, né? Propaganda de absorvente da Hebe. Vazou pra Hebe, né? Vazou... Né? Não vazou pra Hebe. Que loucura, né, cara? É, muita pressão, né, cara? Aí vazou pra Hebe, maluco, já era. Aí já era, e aí teve aí, enfim, não vazou pra Hebe? Loucura, tá direto no chapterzinho. E aí é o seguinte, cara, os caras, tipo, acham que o negócio é pedante, que é não sei o quê, que é ultra, que eu tô cada vez mais complicado e tal. Se os caras soubessem que todas essas faixas foram gravadas como se fosse uma brincadeira, então, assim, ou seja, eu sou mais pedante ainda, porque a minha brincadeira, ela parece um troço pedante. Que loucura, né, rapaz? Agora, o repertório surgiu, assim, também na marra, ou é uma coisa que você já... Não, o repertório eu tinha, as músicas eu tinha, eu entrei no estúdio e comecei a fazer as maquetes dessas músicas, que a maquete é o que a gente tá ouvindo. O que a gente tá ouvindo é a demo tape, que eu gravei coisas em cima depois. E aí, em seguida, eu chamei enfim, quis letrar essas músicas e queria fazer um disco em inglês. E aí chamei o Rob Gallagher, que é o também conhecido como Earl Singer, que era o líder do Galeano e hoje do Two Banks of Four. E ele que fez todas as letras do disco, exceto a faixa 1 do disco, que tem letra do Cláudio Botelho, que fez o musical comigo, aí o 7, o musical aqui no Rio e tal. Então, assim... É o disco mais espontâneo que eu já fiz. Isso aqui é a coisa engraçada, assim. O disco mais espontâneo mesmo, assim, no sentido de... É uma jam session comigo mesmo, assim. Então, depois vamos... também vai rolar o papo do musical, né? Do CD do musical. Isso. CD... Vai rolar também. Né? É, o CD do musical vai atrasar um pouco. Não vai sair agora, junto com o Chapter 9, que vai ser dia 29 de agosto, no fim do mês. E a gente tá ouvindo aqui em primeiríssima mão. Mas o disco do musical deve sair no final do ano, porque o musical volta pro Rio... Agora em setembro, volta no João Caetano, no Rio de Janeiro. Então vamos mostrar um pouco disso que o Ed falou na faixa 3 que você separou aqui, Eduardo. Qual é ela? Chama-se Twisted Blue. O Twisted Blue é um tema assim que tem uma letra... As letras do Rob são super lisérgicas, assim, psicodélicas, cheias de imagens, né? Ele é uma cruza de Dylan Thomas com Herman Hesse, assim, né? e o clima musical, assim como aquela outra faixa que a gente estava escutando, essa é uma faixa que tem uma presença, uma influência de rock, assim, forte. Nessa tem algo, assim, mais sombrio, assim, coisa que eu vim ouvindo muito, Scott Walker, que eu considero a grande influência desse disco, assim. E, então, chama-se Twisted Blue. Vamos ouvir, então. What she thought they knew, backstreet lies are true. She rolls it clean, but needs it twisted blue. Out again, can we come with you? Go watch Twisted Blue. If we go with you, it's all we need. It just might get us through. Close those pretty eyes, she said, but she needs to know when trains will pass now. You think beauty will save your soul, so when you do, you do. Spare a light to touch his hand at you, the twisted. Nice new shoes. He said he liked them too. But night, don't leave your eyes. The night won't blink and leaves and twisted blue. Hurry now. They don't make days for fun. Just tells you how it's done. But now those eyes can blind their twisted blue. Eat it like those hands can clap for a tune that they don't even know. Look, see now she's calling and I just might have to go to know. Though she's calling now, calling blue. Oi FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. We'll be right back. Oi FM. Foi no mangue, cata lixo, pega caranguejo, conversa com o urubu. Olá pessoal da Oi FM, aqui é Ciba falando diretamente de Pernambuco, ligado no Ronca Ronca, é um prazer estar aqui no ar com vocês e vamos avante. Eduardo, anuncia para nossa audiência quem está aqui ao fundo. É o Michael's Affair, é isso? É isso aí, é. Muito interessante, de onde? Rapaz, eu ganhei esse disco de um amigo meu que trabalha aqui na OFM, o Léo, conhece, Nandão? Léo. Léo Soares. Eu sabia que eu ia roubar esse disco, porque esse disco chegou a você através da minha irmã. Eu ia roubar, mas... O Léo é um fissurado nessa sonoridade, funk, soul, com esse tipo de arranjo, não sei o quê. E ele conseguiu esse disco. E fez uma doação. Muito bom. Muito carinhosa ao Ronca Ronca. Tem uma coisa meio reggae dentro aí também. Tem um negócio bacana pra caramba. Isso. São dois caboclinhos, eu acho que eu... Começaram a brincar, achando que ia fazer um disco... Achando que iam fazer um disco sozinho, isso aqui, e fizeram a banda. Olha. Muito bom. Vou dar uma alterada aqui no Jumboteco, Eduardo. O Jumboteco é exatamente isso, né? É a nossa nave... Sem GPS. Que galga parâmetros inacreditáveis de altura e janela aberta, né? Desorientação total. é a mistura do jumbo, segurança do jumbo, né? Conforto do jumbo com a desorientação do teco-teco. Você não sabe onde vai parar, como vai descer. Então, nós estamos exatamente nesse processo do jumboteco lá em cima, completamente desorientado. Então, tinha combinado um negócio com o Ed aqui e inverti a parada. Para falar que terça-feira passada nós levantamos essa bola da nossa audiência fazer a gravação de Space Oddity, que nós mostramos há duas semanas atrás. Semana passada ouvimos a música gravada na Radio One, né, na BBC, com David Bowie, também em 72, e pedimos para a rapaziada gravar e enviar para a gente. E eu recebi hoje uma gravação de três fissurados em David Bowie, residentes em Uberlândia, programa ao vivo agora para Uberlândia, fissurados no David Bowie e que ouvem o Ronca Ronca religiosamente. Os doidos fizeram essa gravação de Space Oddity, cara. Oi, FM. Ronca Ronca. On ground control to Major Tom, commencing countdown engines on, check ignition and may God's love be with you. Thank you. Oi FM. Eu vim com a nação zumbi. Mas aí então a rapaziada de Uberlândia, e sabe qual é o nome, Nandão, que eles deram pra essa pororoca sonora aqui? Em homenagem ao David Bowie e ao Ronca Ronca? Da vida boa. Hein? Tudo bom. E continua, foi bem. Vamos usar o mês de agosto pra receber mais gravações feitas pela nossa audiência dessa música. Isso aí é uma brincadeira que pode crescer, né? Sim. A gente pode passar, de repente, a próxima para uma música do Ed Mota. Não é? De repente, um Nelson Cavaquinho, de repente, um... Enfim. Love Supreme, não. É, e a coisa não tem fim. Mas aí está a gravação que inaugurou oficialmente a participação da nossa torcida no ar, da UFM. Maravilha. A gente vai subir, ó. É, o Luiz Forte está aqui, grande Luiz Forte. Luiz Forte é uma lenda, eu estive com ele essa semana, é um espetáculo. Fizeram fotinhas. É, exatamente, é um dos responsáveis pela imagem fotográfica do Globo. Fica ali trabalhando. Não, é isso mesmo, cara. O cara é sinistro. Até hoje não rolou essa afinação entre a gente. Não tem problema nenhum, não, cara. Ah, tá. Mas aí, o Luiz trabalha no departamento do Globo, que dá aquela guaribada final, certo, nas fotografias da rapaziada. Tira aquele pelo, né? Bota um... Sim. Entendi. Mas, o meu jovem, o Manta por aqui também. O Pedro Bambá tá comentando que o Ed é o único artista nacional que vale a pena gastar um dinheiro comprando um disco. Aliás, a gente pode falar isso depois, né? Na isso volta... é uma declaração polêmica, hein? É. Aliás, o Ronca Ronca é isso, né? É. Pô, obrigado. A gente pode falar isso depois, né? Que o disco dele acho que não vai ter muito com o que gastar de repente, né? Não, na verdade, o disco vai ter um lançamento virtual que as pessoas vão poder baixar do site da Trama gratuitamente. Mas vai existir a mídia física também. Vai existir o Chapter 9 em CD. É, e vai existir o vinil também. Graças a Deus. Vai existir o vinil, não só aqui no Brasil, mas pelo selo que vai lançar na Europa. É, compre pelo menos pra prestigiarem o fotógrafo, né? O fotógrafo é muito bom. Pelo amor de Deus. A foto é muito boa. Será que a gente vai pra Bolívia, hein? É, vamos lá, daqui a pouco a gente volta, né? É, de moto, essa coisa toda. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é a parte funda da piscina, assim, né? Oi, FM. E aí, qual é, Valadares? Tu aqui de novo, né? Dorme muito, ronca muito. Ou não, é só o ronca-ronca daqui, mas ronca-ronca é bacana. Aí, Sandra de Sá mandando um beijão pro Valadares e pra galera aí que tá ligadaça no ronca-ronca. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Para reforçar a nossa campanha, vou dar o endereço, Nandão, da rádio, da UFM, para onde a sua gravação pode ser enviada, como também pode ser enviada por MP3. MP3 você pode ouvir, usar o e-mail do Ronca Ronca, roncaronca@oifm.com.br, roncaronca@oifm.com.br, ou então você pode mandar o disco físico mesmo, como é o do Ed Mota, será. Com capa, com tudo, com informações importantes para Oi FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48. Oi FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22420010, Ipanema, Rio de Janeiro. Oi FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22420010, Ipanema, Rio de Janeiro. Diga lá, Nandão. O meu grande amigo Túlio. Conhece, não? Pô, uma lenda, né? Tulinho. É, o Ed falou que vai sair em vinil. Onde é que você mandou fazer esse vinil, meu brother? Vai mandar fazer, né, meu brother? É, meus últimos discos saíram em vinil na Inglaterra, mas foram fabricados na Alemanha. Acredito que aqui não, né? Aqui, talvez faça um vinil. Acho que a Trama tá querendo fazer um vinil brasileiro desse disco. Mas geralmente o que vem acontecendo com meus últimos discos é isso. Ele é feito, fora, né? Feito na Alemanha. Inclusive é mais barato fazer isso. Essa aqui é a situação. É mais barato e a qualidade é melhor, né? É. Por ser uma fabricação regular. infelizmente, no Brasil, como a gente volta e meia fala aqui, nós estamos na mão de uma exclusiva fábrica de discos em vinil aqui no estado do Rio, né? É, que eu esqueci o nome, como é que chama? Então a gente fica por conta da tecnologia, da matéria-prima, enfim, tudo relacionado a essa única possibilidade. Então, como lá fora você pode usar qualquer tipo de fabricante, o preço vai ser melhor, a qualidade vai ser melhor, enfim. Eduardo, vamos voltar ao Chapter 9, right. O seu disco. Você selecionou aqui a faixa 7. 7, The Sky is Falling. Tá achando graça? Mas vem cá, então, levantando aqui o balão. Aí você, porque eu conheço você um pouquinho assim no sentido de fazer música. Nós ouvimos esse disco já há bastante tempo, né? Isso. E você se demonstrava assim, não muito certo de determinadas coisas, né? Não dá vontade de ficar cutucando, não? Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou botar isso assim, botar aquilo ali. Não, vou trazer um trompetista pra entrar aqui. Eu acho que dessa vez eu tive uma fase minimalista total, assim, tipo um... Quis ser Mondrian aí na hora de organizar isso aí, sabe? Sabe onde é que joga o Mondrian? Claro, meu amigo, pô. Meu artista preferido, pô. Tá fazendo uma ala esquerda no Paris Saint-Germain atualmente. E o lance foi de... Você sabe que eu escolhi uma faixa, mas agora... Quer botar outro? É, a faixa 2, cara. Ah, mudou de ideia, né? É, porque a gente tá... Mas falando isso. Do, Jum Boteco é isso, né, meu amigo? Jum Boteco não tem esse negócio de chegar certinho, o horário. Ah, vai descer em que aeroporto? Não tem aeroporto. Qual horário? Que também não tem horário. Pô, desculpa, que a gente combinou uma com outra coisa. Não, mas é isso. Você reparou que já aconteceu uma dezena de vezes, né? Então, a faixa 2. É, não vai ser The Sky's Falling agora. Qual é essa, cara? Vai ser You're Supposed To... Vamos ouvir então. Darkão. O FM. Ronca, ronca. What that you pawning on your rings? Yours is a price to pay. You want to walk on other worlds. Not gonna meet you there. You were supposed to be in love. They said they've sold all your worlds. You wanted to say goodbye. I'm folding blankets on your bed, folding them all away. Supposed to be in love. Am I supposed to be in love? It is supposed to be in love. You were supposed to be in love. Olha, deixa eu confessar meu maior sonho. Meu maior sonho não é nem tocar em rádio, é tocar na estação rodoviária. Talking on and talking by get on and on and on. You did it. Sincerely, I'm yours. Then I talking down and air goodbye. Get on and on, we cry. Yeah, though. Sincerely, I'm yours. Here I am, baby. Sincerely, I'm yours. I put that pipe on. Here I am, baby. Sincerely, I'm yours. Can I talk and mind and talk it by? Can I know the know we cry? Oh, baby. Sincerely, I'm yours. Can I talk and know the all goodbye? Can I know and own it? Sincerely, I'm yours. Here I am, baby. Sincerely, I'm yours. Ooh, that ain't bad. Here I am, baby. Sincerely, I'm yours. Honka, honka. Oh, man, John. Yeah. You can get that thing. You can get that thing. Yeah. What you see is what you get. Honka Tripo live. Right now, from their second album, the second Spencer Davis group, on live at Fontana label. Whoa! Ooh-wee! That's Stevie Winwood playing the organ. The same track that Chicago, the legendary USA band, have recorded on their very first album, I'm a Man. Whiskers on my chin, and I'm broke up music, and I always fade away. I ain't got no time for loving, cause my time is all used up. Just a sitting around creating all that groovy kind of stuff. But I'm a man, yes I am, and I can't help but love you so. Ronca, ronca. Em parada de Lucas, eu vou. Em parada de Lucas, eu estou. Em parada de Lucas, eu fui para curtir um som. Os para-choques do progresso. Foi conjunto que tocou. Uhul! O melhor conjunto da cidade. Os bons de verdade. Percebi que o som era legal. E era bom de curtir numa boa. Em parada de Lucas, eu vou. Em parada de Lucas. Foi tão incrível, um dia inesquecível. Tudo me fez ficar tão feliz. O som era quente, o som tava com a gente. Um momento de encontro com água assim no ponto. Help me build moon this evening. Night will be here too soon. If there's no moon in the sky, well, angels won't see no light. Hit the ground. Soon there's angels crashing down around the town. My job is to make sure they don't. Heaven's caretaker, I'm sweeping up another night. Don't let him be complaining. Say now I didn't see. Let him know I'm starting. Build that moon, make that light shine it out. just one way to make my melody, it's true. A silver spoon and kiss or two. I'll buy a kiss now. Don't be scared, this night chose you. Heard your voice, knew it was the new you in me I need to know. Steal your soul, don't be scared. I'm just heaven's caretaker, sweeping up the night. Help me build moon this evening. Time it won't let us be. Ask for no understanding. They don't know. You won't know. I don't know. You're you and me. Make the moon melody come true. If you just sell your kiss, it starts. The caretaker trying to lighten the night. Oi, FM. Bom, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine. Eu também tô ligado no Ronca, o Maurício Valadares. Aí, Valadares. Why don't you sit down? I can't sit down. Sit down, I told you. I can't sit down. Go away, don't bother me. I can't sit down because I just got heaven and I can't sit down. Who's that yonder dressed in white? I just got to heaven and I can't sit down. It looks like the children of Israel died. I just got to heaven and I can't sit down. Can't sit down. It looks like the children on Moses' bed. I just got to heaven and I can't sit down. Why don't you sit down? I can't sit down. No, no, no, no, no, no, I can't sit down. Go away, don't bother me. I can't sit down because I just got to heaven and I can't sit down. Sit down, I told you. Can't sit down. Mm-mm, no, I can't sit down. Then go away, don't bother me. I can't sit down because I just got to heaven and I can't sit down. Sit down. No, no, no, no, no, no, no, I can't sit down. No, no, no, no, no, no, no, no, I can't sit down because I just got to heaven and I can't sit down. Oi, FM. O Clube do Molinha estará no dia 5 de outubro, na 30ª Feira de Animais, uma festa linda em São Paulo. Sister Rosetta Tharpe aqui ao fundo. E lembrando que a relação completa das músicas de hoje do Ronca Ronca com Eduardo Mota do Brasil aqui ao vivo amanhã no site da UFM, ufm.com.br. E as linhas da UFM completamente escancaradas para a participação da nossa torcida. Como que a audiência participa, Nandão? É só chegar no nosso site, no ufm.com.br, selecione na parte de cima Fale Conosco, e depois selecione Rio de Janeiro e mande sua mensagem, a pergunta para Ed Mota. O Flávio, meu grande amigo Flávio Selvagem da Ilha, está aqui lembrando que teve uma história engraçada que aconteceu com o Ed, com ele e o Zé Otávio lá no Rio Botequim. Enfim, ele não deu mais detalhes. Um grande beijo para minha amiga Carlita, que apareceu por aqui. Sangue bom da fé. João Galdino. E há uma pergunta aqui, Maurício, que eu ainda não achei. Quando eu achar, eu faço. Ah, okay? Tá. Obrigado. Olha só, semana passada nós fizemos uma promoção perguntando quem é o filho do cara, né? Toquei aqui o Femi Kuti e dizendo, né, pô, o filho do Romário. E aí, tu é filho de quem? O Romarinho deve dizer, pô, eu sou o filho do cara, né? Mas há outros, né? Tipo o Femi Kuti, né? O Femi honra bem a dinastia do Fela, assim, né? Pois é, chegar pra ele, vem cá, tu é filho de quem? Eu sou o filho do cara, né? Então fizemos essa pergunta e muita gente quis saber durante a semana quem faturou o troféu O Filho do Cara. E quem faturou, não à toa, não de bobeira, foi o Jacob Dylan. Jacob, filho do Bob Dylan, né? Que era aquela... Tem um Wallflower, né? Wallflower. Exatamente. Ah. Então, também... Tu é filho de quem, o Jacó? Eu pensei que você ia tocar uma Liza Minnelli, não ia rolar uma Liza, não? Pode ser. Tem aí nessa tua lasanha não congelada? É nessas horas é que eu digo que é bom não ter imagem aqui dentro do programa, né, meu amigo? It's gonna shine in my back door someday. Que beleza, Rosetta. É, Sister Rosetta Tarp. Olha só, Eduardo, para comemorar a sua volta ao Ronca Ronca, para comemorar o CD do Ronca Ronca, que será lançado dia 6 de setembro no Estrada da Lapa, com Skylab, Cassim e João Brasil de DJs, Djalmas, junto com a gente, Belo Horizonte liberou mais 15 minutos para o programa de hoje, é isso, Nuno? É verdade. Então, Jefferson Airplane, com as rédeas curtas do Ronquinha lá em BH, né, emanando o som para o Brasil inteiro, exatamente, acabou de ligar, falando assim, ah, não, o programa tá bacana pra caramba, manda um abração pro Ed, fala para ele me procurar quando chegar aqui, pra gente tomar um grau. Comer que torresmin sensacional, né? Exatamente. Então, são 15 minutos a mais do Ronquinha hoje. Mas já que a gente tá falando de produção de disco, tô no ponto aqui com um guitarrista que o Ed adora e que o Miranda, produtor de alguns dos mais célebres discos da música brasileira de uns anos pra cá, em São Paulo, tá ouvindo o programa, é fissurado também, eu soube. O guitarrista inglês Chris Spadden, né, um cara que tocou com um monte de gente, Jack Bruce, veio ao Brasil alguns anos atrás acompanhando o Brian Ferry. Eu fui lá pra ver o Chris Spadden. Eu contei essa história aqui, cheguei lá, era em janeiro, fevereiro, um calor da moléstia. É, quando entra a banda do Brian Ferry, o Chris Spadden parecia que tava na Finlândia, meu amigo. Casaco de couro de antílope, calça de veludo, bota não sei o quê. Falei, pô, que situação desagradável, né? Aí eu tinha armado um esquema pra ir no backstage, como dizia a sua amiga. Pegar. pra pegar a assinatura dele num vinil, no LP dele, que eu gosto pra caramba. Aí fiquei do lado de fora, assim, esperando, tinha vaziaço, né? Aí eu olho assim de longe, vejo um cara de sandália, calção Adidas e camiseta sem manga. Eu falei, caramba, maluco, aquele cara é o Chris Spadden. E era ele. Era ele. Sandália, calção Adidas, parecia que ia jogar uma pelada aqui no aterro, e camiseta sem manga. Eu cheguei, trocamos de ideia, ele autografou o disco. Enfim, Chris Spadden é um guitarrista espetacular. Sensacional. Tá nativo até hoje. Foi considerado naquela lista de 1.500 prováveis substitutos do Brian Jones, ele tava lá. Ah, é? Total. Ah, não sabia disso. É, mas também tava todo mundo ali, né? Eu sabia do Harvey. Ah, não, Harvey Mendel foi no lugar do Mick Taylor, né? Pois é, mas na hora que o Brian Jones saiu, um monte de guitarrista brasileiro também se candidatou ali à vaga do Brian Jones. Ah, é? Mas enfim, o Chris Spadden é um cara muito especial mesmo, gravou discos muito importantes. E talvez a maior historinha, a maior lorotinha que pare sobre ele, e o Ed já deve ter lido, já deve ter tido essa informação, Nevermind the Bollocks do Sex Pistols foi produzido pelo Chris Thomas, que simplesmente produziu Pink Floyd, todos os discos do Roxy Music. Era da equipe de produção do George Martin quando os Beatles gravaram um álbum branco. O George Martin não aguentou a pressão daqueles malucos, vazou, deu linha, ralou peito e largou o Chris Thomas com 20 anos no estúdio. Ele toca com os Beatles no álbum branco. É uma loucura, é doideira. O Chris Thomas é um cara... Também tem muita história, que nem o Walt Disney, né? Mas enfim, aí o que aconteceu? Em 76, o Malcolm McLaren chamou o Chris Thomas para produzir o Sex Pistols, porque tinha gostado do que ele tinha feito com o Cuba. Não, com o Cuba and the High Rose do Ian Dury. E aí o que existe é que o Chris Thomas, essa aí é que, vem a história, teria chamado o Chris Spedding, o guitarrista que a gente vai tocar em homenagem ao Miranda, que está ouvindo a gente em São Paulo, para fazer todas as guitarras do Nevermind the Bollocks. É mesmo? É, nunca ouviu essa história, não? Nunca ouvi. É, maluco. É, o bagulho é neurótico pra caramba. Que loucura. E, é, então, você que adora o Sex Pistols, como todos nós aqui, pode passar a imaginar que todas as guitarras do Nevermind the Bollocks poderiam ter sido gravadas por Chris Spedding. Poderiam, não. Foram, né? Olha o som da guitarra dele. Exile, Mr. Wonder said, so much more convenient. Don't matter. I'm packing 1,000 cc's down between my knees. Alô, galera da Oi FM, aqui Gerson King Combo. Eu também estou no Ronca Ronca desse maravilhoso Maurício Valadares, essa Eita. Gente muito boa. Oi FM. Maravilhoso. Esse disco do Chris Spedding é gravado ao vivo e ele é acompanhado pelo baixista Buster Jones, espetacular. Negão que essa hora tá batendo papo com o Jimi Hendrix e... Cartola. E Cartola. E o Busta Jones teve uma carreira curta, solo, gravou com um monte de banda. E em 81 foi tocar com o Talking Heads. Com o Talking Heads tinha dois baixistas, né? Ele e a Tina. Mas fica, Eduardo Mota do Brasil, você acha impossível o Chris Padden ter feito todas as guitarras do Nevermind the Bollocks? Agora, engraçado, ouvindo esse disco que você tocou agora, de uma coisa diferente, assim, porque eu conheço as coisas dele com núcleos, né? Essas coisas. Não acho impossível, não. Olha só. Que ele soa mais limpo, né, assim, do que o Nevermind the Bollocks, é mais pesado, assim, né? Isso é ao vivo, né? Legal. E é ele mesmo, Chris Padden, cantando. Eduardo, quais são os planos para lançamento do disco? Estamos falando para várias cidades, né? No Brasa. Do Brasa. É, eu vou primeiro fazer uma pequena turnezinha na Europa, do Chapter 9. Vamos tocar Londres, Amsterdã, Barcelona, Bruxelas, Berlim, Porto e Lisboa. Tem alguma outra coisa que eu estou esquecendo, mas é mais ou menos isso aí. Aí a gente volta e aí começa a turnê pelo Brasil todo, do Iapoca ao Chuí. E tocar o seu disco, foi todo executado por você, né? Na hora que você chega com esse material para músicos, né? Para sua banda, é que eu vou pedir para você dizer quem está com você atualmente. Você fala o que para os caras? Ó, sigam a bula do disco. É mais ou menos seguir a bula do disco, mas é claro que vai ter sempre o cacuete de cada um, assim, né? O estilo, né? Então, eu espero, enfim, fico sempre atrás da contribuição que cada um pode dar no seu instrumento em cima disso, né? Um comentário em cima disso que eu já fiz, né? Quem é que tá com você? Qual é a banda? Na banda é o Robinho Tavares no baixo, usando um Rickenbacker. Paulinho Guitarra, o Luiz Fernando Cumprido, que era do Conexão Japeri. Ah, que bacana. E o Conexão Japeri esse ano faz 20. A gente faz 20 anos aquele disco agora, né? Uhum. E quem mais? Renato Massa, bateria. E no piano, Leandro Cabral. E a ironia do negócio é o seguinte: eu toquei todos os instrumentos no disco, mas no show eu não vou tocar nada, cara. Ultra incrível, né? É, total. Vida boa, hein? É. Diga lá, Nandão. Aproveitando esse lance que você falou da produção, o Marco Antônio tá perguntando como é que é mais ou menos o teu processo, assim, pra criar, ou especificamente pra criar esse disco. Você, assim, fez o disco a partir de coisas que você estava ouvindo? Ou quando você está criando, você vai ouvir alguma coisa? Enfim, como é que é mais ou menos? Não. Quando eu crio um tema, uma composição e tal, é sempre algo que vem assim, não tem nada a ver com o que eu estou ouvindo. Vem sempre do inexplicado, assim, vem sempre do obscuro, né? E é sempre no piano, sempre começo no piano. E que é o instrumento que cada vez mais eu tô bastante afastado do violão, assim, cada vez mais. Então tem sido tudo no piano, que o piano já fica ali, não precisa afinar, é só abrir a tampa, tirar aquele feltrozinho e ele já tá sempre pronto para você, né? Então sempre faço isso e tô sempre compondo, assim, né? Eu acho que eu compunha até mais quando um pouco mais jovem, ainda tô jovem, né? Mas quando era moleque, assim, eu compunha toda hora, todo dia. E hoje em dia nem tanto, mas componho, assim, fico trabalhando os temas e às vezes uma música dura um ano até que eu, sabe, tome coragem de mostrar aquela música ou achar que ela tá pronta e tal, né? O Giltinho tá dizendo aqui que o programa tá tão maneiro e o Ed é tão especial que ele tá gravando numa fita cassete, mano. Isso é um espetáculo, né? Maravilha, maravilha. Eu adoro fita cassete, cara. Yeah. Adoro fita cassete. Eu gosto bem mais do som do cassete do que do CD, cara. E o Auro tá dizendo que se a gente tocar Burnier e Cartier, é isso? É Burnier e Cartier. Burnier e Cartier, você vai ficar maluco. Ah, pô, pena que eu não trouxe, mas eu adoro Burnier e Cartier. Exatamente por tudo isso, Belo Horizonte já liberou 15 minutos a mais para o Ronca Ronca. É verdade. Então ainda temos meia hora de programa. E o Ed trouxe esse cardápio das pepitas. E temos aqui, Eduardo, mais uma música especial para ouvir. Um cara muito especial, chamado Pedro Santos. Pedro Santos, também conhecido como Pedro Sorongo, ele foi percussionista da Maria Bethânia, percussionista de um monte de gente, da MPB na década de 60 e 70. Ele, na verdade, era um inventor de instrumentos. Ele que inventou o tamba, que o tamba trio usava, o Elcio Milito usava esse instrumento, né? E inventou vários instrumentos de percussão e tal. E ele tem um disco chamado Krishnanda, que é um disco muito procurado pelos colecionadores no mundo inteiro, que é um disco que lembra Sanha, assim, é um Sanha misturado com Hermeto Pascoal e Jackson do Pandeiro no Brasil, né, com sopros e percussão e algo tropicalista, assim. Acho que é o disco tropicalista que não foi considerado tropicalista mais interessante que eu conheço, assim. E é produzido, não por coincidência, é produzido pelo Elcio Milito, e é muito interessante. É um tema chamado Ritual Negro, é a faixa que abre o disco. O Krishnanda, esse é um disco que vale muito a pena mesmo. Mas ele existe em CD? Não existe em CD. Então esse vale muito mesmo, é o preço que ele custa. O preço dele é terrível, é salgadíssimo. Quanto custa mais ou menos uma edição em vinil em bom estado? Em bom estado deve começar de R$500. Oi, FM. Ronca, ronca. Deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Senhores, você se acuerda de Guadalupe, esse Nietzsche grande e feo que decía, yo me la como. Se enteró de que Guadalupe estaba en algo en Nueva York y quiso coger un jet, pero el tipo era muy grande y no cabía en el avión. Entonces se montó a caballito en el avión. Y ya tienen a Guatusi bailando en Bujalú. ¡Juega, Guatusi! ¡Muchacho! We'll be right back. got bad breath, man. Oi FM. Você ouviu Avril Lavigne, Keanu Reeves, Dora. J Quest, só hoje. Diana Klein, I give it to you. Essa música foi da pesada, essa foi. Simona, leva essa na língua da matriz, Simona. Lá na matriz. What do you say? What do you say? Hey, hey, hey, hey, hey. When I come in every day, when I walk in all the way, I day and night and night and day. Hey, hey, hey, hey, hey. I be by highway. What do you say? Alô, alô, rapaziada, aqui quem tá falando é o Marcos de Castro. E aí, Malval, Maurício Valadares, aí, eu também tô ligado em você, hein, rapaz. Tô aqui mais uma vez contigo no Ronca Ronca. Tem falado com o Marcos, Sérgio? Tenho, tenho. Era pra ter feito um show junto, a gente fez um lance em São Paulo recente, uma coisa de blues, cara, pra empresa, mas a gente ensaiou, mas depois eu fiquei de piriri e não consegui fazer o show. Que pressão, hein, rapaz? Mas que situação, hein? Lembrando que a relação completa das músicas é amanhã no site da Oi FM, oifm.com.br. Aqui no fundo, Wilson Simonal. É, Nandão, tem aquela espetacular participação do Fred 04, cara? Pô, grande Fred. É, no trânsito, né, cara? Meu amigo, ouvi, né? Isso, Eduardo. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. Pode que tu preste atenção no trânsito aqui, pô. Espera aí. De novo. Esse é pau a pau com Pederneiras, cara. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. Pode que tu preste atenção no trânsito aqui, pô. Na hora passou um caminhão, ele... Puta, espetáculo, porra. Caralho, porra. Olha, alguns minutos ainda para nossa audiência, Nandão, participar do Ronquinha, mais 15 minutos, né? Mais 20. Ah, é? É, contando a partir de agora. Ah, sim, desculpa. Então ainda temos tempo para utilizar a presença de Eduardo no Ronca Ronca hoje. 2 horas falando do seu disco novo, ele trazendo as músicas que ouve, falando de sua coleção reduzida de discos, pouco acesso, né, que você tem a vinil, a esses sites que ofertam de tudo, né? Você, hoje em dia na internet você encontra qualquer coisa, né, de vinil. Hoje em dia é qualquer coisa, é um terror isso, assim, chega em casa, sei lá, qualquer coisa que a gente ouviu hoje aqui, uma coisa que não tem, é só entrar lá, Sister Rosetta Sharp, aí blá, blá, blá, blá, blá, blá, começa, né, que é um negócio... Tem algum disco que você não tem encontrado ainda? Tem um do Pete Brown que eu procuro, Access, não sei o que, tem vários, né, sempre tem, né? Mas tá na cata. Tô na cata. Mas já passou um por perto assim, um espertinho... Um forasteiro? Sim, claro, um forasteiro. Não, por exemplo, no eBay tem sempre o japonês. Ei! O japonês, eles são que os caras que mais têm grana. Eles colocam a grana que for em cima dos discos, assim. Quando tem um japonês na sala de você de... se manda, né? Não, não... É, sabe que vai perder, né? O quê? Não, você tá na sala ali, mas sabe que não vai levar. Sabe que não vai levar. É. Só se botar muito dinheiro. Cara, né? O japonês é sinistro, cara. Isso é... Praticamente em tudo, né? Porque... Em tudo. Ah. Eles são, tipo... É inacreditável, assim. E o conhecimento deles, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço é ficar olhando o que que aquele cara, sei lá, um japonês, um colecionador, fica olhando o que que ele comprou no último mês, né? São sempre coisas, assim, incríveis, de todos os estilos de música e tal. São extremamente cultos, assim, né? O Pedro Santos é chegar... A turma... japonesa que gosta de música brasileira, dessa realidade. Entra o Pedro Santos ali no eBay... Não, é loucura. Nem... Pra você ter uma ideia, o eBay tem um negócio que você recebe uma cartinha que você bota Saved Search, né? Aí você recebe uma carta, sei lá, toda vez que aparece um disco do Bob Dylan, você recebe uma carta. Eu tô no eBay desde 99. Só apareceram 2 discos do Pedro Santos até hoje. De 99 até hoje, só apareceram 2, cara. E o Japorongo levou? Não, foram ingleses que compraram, por acaso. Tá até olha, tem um site interessante pra ver isso, chama-se PopSike. PopSike, PopSike.com, onde você vê todos os preços de disco do eBay. Tipo, sei lá, você vai clicar, sei lá, Led Zeppelin ao vivo na Ilha dos Pescadores, sei lá. É, aí, foi um show espetacular. Foi bom pra caramba. É. Não, o que eu teve foi Art Bell and the Drells na Ilha dos Pescadores. Você viu esse show? Não vi, não. Mas, enfim... Então, não tinha barco pra ir. Não tinha barco, né? E aí, tem todos os preços ali? Tem todos os preços. No PopSike tem todos os preços de disco brasileiro, de toda a parte do mundo, assim, de várias coisas, viu? Eu trouxe coisa demais aqui, tem um cara da Colômbia interessante, mas tem tanta coisa, né, cara? Vamos ouvir mais uma música do seu disco, então, a faixa 4. Faixa 4, The Runaways, um shuffle, assim, com direito a solo de bateria, o caramba. O solo de bateria foi de brincadeira, eu fiquei brincando, falei, vou fazer um solo de bateria. Todas essas músicas eu gravava primeiro a bateria, imaginando a música toda na cabeça, assim, bateria sozinha, e depois eu gravava o piano, e aí vinha colocando baixo, teclado, não sei o que, não sei o que. Desses músicos, assim, que a gente gosta e toca muito aqui no Ronca Ronca, né, que são exemplo para um monte de gente, tipo Steve Wonder, Prince, né, que são caras que... Paul McCartney mesmo, né, já fez. Direto. Qual desses aí que já realizou um disco mais ou menos como você fez, tocando tudo? Ah, todos esses que você não, falou... Não, mas o que mais tenha... Você tenha chegado e falado... Puta que parilho, o cara arrasou, deu uma japonesada forte aqui. acho que o Shugiotz é um. Quase que eu trouxe o disco do Shugiotz. Acho que o Shugiotz Inspiration Information, acho que é um clássico. Ali é ele sozinho? Ele sozinho, tudo. Porra. Né? Os discos do Todd Rundgren, que eu gosto muito também. Mas o Todd Rundgren é mais como o Paul, assim. É mais a canção, né? A canção é tão perfeita que. Não tem tanto isso. O Shugiotz eu acho incrível mesmo. E o Prince é danado com isso, de fazer tudo sozinho. open up your window. You gotta come with me now. It's time to go shout at the moon. Or we could build a fire. Sit down till morning comes. But morning's always coming too soon. Let's run away. We can go anywhere now. Time's only here for so long. Let's run away. Have to do